O Caipira Internacional, Rádio Antena Web, Canal 1. Dirt road in the twilight, woods so cool and dark. Up ahead, pale neon, somewhere a dog barks. Honky tonk moon keeps shining on my baby and me. Breaking up the pool balls, chalking up the cues. Jukebox popping softly, lazy summer blues. Honky tonk moon keeps shining on my baby and me. Through the blue smoky haze, all through the day, troubles seem to melt away. My heart's on a roll, I'm easy in my soul. There's no hurry, no worry, things are going my way. My arms around my baby, shuffling on the floor. Cigarettes and sawdust, squeaky old screen door. Honky tonk moon keeps shining on my baby and me. Smoky haze, all through the days, troubles seem to melt away. My heart's on a roll, I'm easy in my soul. There's no hurry, no worry, things are going my way. Outside the dark is falling, stars are winking bright, that old hoot owl is calling. Everything's all right. Honky tonk moon keeps shining on my baby and me. Honky tonk moon keeps shining on my baby and me. Someone to love, stars are shining bright, so one more wish goes up. Oh, I wish I may, and I wish with all my might, for the love I'm dreaming of and missing in my life. You'd think that I could find a true love of my own. Happens all the time to people that I know. Their wishes all come true, so I've got to believe that there's still someone out there who is meant for only me. I guess I must be wishing on someone else's star. Seems like someone else keeps for. Why can't I be as lucky as those other people are? I guess I must be wishing on someone else's star. I see sky that I can't give my heart one good reason why. Everywhere I look, it's lovers that I everyone's in love, everyone but me. Yes, I must be wishing on someone else's star. It seems like someone else keeps getting what I'm wishing for. Why can't I be as lucky as those other people are? Oh, I guess I must be wishing on someone else's star. Why can't I be as lucky as those other people are? Oh, I guess I must be wishing on someone else's star. At the bar and he ordered a beer and he counted out his dough. And the publican said, you're 3 cents short and I reckon you'll have to go. Yes, the publican said, you're 3 cents short and I reckon you'll have to go. And Joe pulled a tobacco tin out of his kick as he walked towards the door. And he looked at the publican in disgust and said, might you think I'm poor? And inside this tin are samples, mate, and I am fairly sure I'll have no financial worries, mate, from now to evermore. I'll have no financial worries, mate, from now to evermore. With the incredible speed of insatiable greed, the publican was heard to say, Joe, pal, old copper, old friend, I'd love to have you stay. We'll have a few free drinks and meals and we'll send your samples for assay. And we'll form a mining company this very blooming day. Yes, we'll form a mining company this very blooming day. Ho! It spread like wildfire and the locals filled the bar. They shouted Joe exotic drinks and he puffed on a big cigar. The Sheilas all proposed to him, folks came from near and far. And they formed a mining company and they called it Western Star. Yes, they formed a mining company and they called it Western Star. Joe went, let the locals see the contents of his tin. But as he wrapped it carefully, he wore a crafty grin. He went down to the post office and he dropped his parcel in. And the publican stuck as close to Joe as a plaster on his shin. Oh, the publican stuck as close to Joe as a plaster on his shin. Hi, Joe, and they dined Joe and they drove him all around. New tyres and the clutch for his old red truck to make it safe and sound. For 2 full weeks old Joe was king and he never bought a round. But when the message came from the School of Mines, he was nowhere to be found. When the message came from the School of Mines, he was nowhere to be found. They searched for Joe both high and low, but he'd flown off like a bird. So the publican grabbed Joe's telegram and demanded to be heard. He ripped it open, swallowed, gasped, and then he spluttered out these words. Your samples are identified as top-grade kangaroo turds. Your samples are identified as top-grade kangaroo turds. Ho! Thank you. A souvenir on my leg, the time I stacked my bike. A piece of history on my lip, the day I learned how to fight. I wouldn't listen, I had to learn. You play with fire, you're gonna get burned. Talking about stories, summer like medals, we wear with glory. Skies fading with time. You got yours, I got mine. Too much throttle and some gravel edges. All I saw was dust. And my whole life flashing before me, I can still feel them stitching me up. I wouldn't listen, I had to learn. You play with fire, you're gonna get burned. Scars talking about stories, summer like medals, we wear with glory. Fading with time. You got yours and I got mine. Then there's one that won't heal. She cut me real deep. Skies talking about stories. Just to take my turn. straight away. She grew up in Chevrolets. Well, she's a rocket, and she was made to burn. Cried when that record came. As we skidded, I thought I heard angels sing, and it sounded like the Beach Boys. We hit the curb and began to sail. It took out most of the safety rail. Even the cop asked me, "Man, what'd you have in that thing?" I told him I had a 455. Watch yourself when you take that turn. Cause she was made for the straightaways. She grew up hating Chevrolets. She's a rocket. She was made to burn, burn, burn, burn. Oh Lord, she's a rocket. She was made to burn. Kitchen Thing, ou de tudo um pouco, é o programa que o Canal 1 lhe apresenta aos sábados pelas 10 da noite. Everything but the Kitchen Thing, com Sean Klein no Canal 1. Num meio tão vasto como é o da música, há artistas que não conseguem carreiras tão longas ou visíveis como os grandes nomes. João Pedro Almeida apresenta-lhe Ilustres Desconhecidos, um programa com enfoque nestes projetos menos conhecidos, mas que fazem parte da história da música. Ilustres Desconhecidos, todas as terças, às 9 da noite, no Canal 1. O Caipira Internacional, Antena Web, Canal 1. Memories that linger in my heart, memories that make my heart beat. Maybe we can live again, sweetheart, and my blue moon again will turn to gold. When my blue moon turns to gold again, and the rainbow turns to clouds away. When my blue moon turns to gold again, you'll be back within my arms. Castles we build in dreams together are the sweetest stories ever told. But in my dreams I'll live again, sweetheart, and my blue moon again will turn to gold. When my blue moon turns to gold again, and the rainbow turns to clouds away. When my blue moon turns to gold again, you'll be back within my arms. When my blue moon turns to gold again, and the rainbow turns to clouds away. When my blue moon turns to gold again, you'll be back within my heart to stay. All right, thank you. guess that I believe you never say goodbye. But my world stopped turning round, the stars turned upside down. Ayude a olvidar. que aún me recuerdan que no estás. Hay tanto espacio vacío que aún no sé cómo llenar. Es que dejaste una sombra en mi cuarto y aparte el recuerdo de ti que me platica y se sienta a mi lado y me dice que no eres feliz. Es que dejaste un espacio tan grande que no puedo llenar. Me falta todo y no encuentro a alguien que me ayude a olvidar. Llega, no importa lo que estoy sintiendo hoy. Lo que me importa es este espacio tan frío y tan grande que solo lleno con tu nombre. Informação, música. Rádio e Play, é isso mesmo. Um programa produzido pelo Instituto Politécnico de Leiria, feito a pensar no potencial vasto público, fora desse polo académico. Confira Rádio e Play, aos domingos, às 8 da noite, no Canal 1. Falar em música eletrónica remete quase de imediato para dance music, mas este género é muito mais abrangente. Electronic Art é um programa dedicado a tudo o que constrói esta música, desde composições abstratas a obras clássicas tocadas em sintetizadores. Acompanhe Electronic Art às quintas-feiras, às 9:30 da noite, no Canal 1. Pira Internacional, Rádio Antena Web, Canal 1. Quero entrar com você. Você não pode pedir. Diga acontecer. O que será esse amor? Só as estrelas irão. Tanta gente podem ocultar. Não se amará. O nosso amor é raios e estrela que atende na escuridão. Um beijo seu, um rio de mel me leva pro céu, me tira do chão. A porta vai se abrir. Eu quero entrar com você. Você não pode impedir de acontecer. O que será esse amor? Só as estrelas irão. Tantas vezes podem ostentar, não se amarão. Em cima de cima, nosso amor é raio do sim, estrela que abrige na escuridão. Um beijo seu, um rio de mel me leva pro céu, me tira do chão. Nosso amor é raio do sim, estrela que abrige na escuridão. Um beijo seu, um rio de mel me leva pro céu, me tira, tira do chão. Joga a mão lá em cima das palmas, Floripa, lá em cima. O nosso amor é raio no zinco. Quero viver aquele amor de novo, reacender a chama desse fogo. teu beijo, vai. Me dá carinho, vai. Me queira de novo. Me dá teu colo, vai. Dá mais um pouco, vai. Desse amor gostoso. Deixa meu beijo te acender. Deixa eu te amar no clarão da lua. E quando o dia amanhecer, o sol vai aquecer duas pessoas tuas. Deixa eu mostrar que meu amor é de uma fonte infinita que nunca se acaba. E ainda tenho muito fogo pra te aquecer no frio da madrugada. Deixa meu beijo te acender. Deixa eu te amar no clarão da lua. E quando o dia amanhecer, o sol vai aquecer duas pessoas tuas. Deixa eu mostrar que meu amor é de uma fonte infinita que nunca se acaba. E ainda tenho muito fogo pra te aquecer no frio da madrugada. Me dá teu beijo, vai. Me dá carinho, vai. Me queira de novo. Me dá teu colo, vai. Dá mais um pouco, vai. Desse amor gostoso. Deixa meu beijo te acender. Deixa eu te amar no clarão da lua. E quando o dia amanhecer, o sol vai aquecer duas pessoas nuas. Deixa eu mostrar que meu amor é de uma fonte infinita que nunca se acaba. E ainda tenho muito fogo pra te aquecer no frio da madrugada. Deixa meu beijo te acender. Deixa eu te amar no clarão da lua. E quando o dia amanhecer, o sol vai aquecer duas pessoas tuas. Deixa eu mostrar que meu amor é de uma fonte infinita que nunca se acaba. E ainda tenho muito fogo pra te aquecer no frio da madrugada. No frio da madrugada. And in a way. Parece abrir um manto de estrelas a brilhar. O firmamento de azul todo enfeitado é um vestido salpicado de brilhantes ao luar. E como é lindo a gente ver a céu aberto, o sertão sendo coberto do esplendor que é todo céu. Tudo surgindo com requintes de beleza, a mostrar que a natureza só podia vir de Deus. Aqui embaixo todo campo orvalhado faz um céu do outro lado em perfeita imitação. Os pirilampos com ciúmes das estrelas vão tentando convencê-las que são estrelas no chão. As lindas flores qual noturnas namoradas vão se abrindo perfumadas, transbordantes de amor. Mas logo adiante, quando o sol romper o dia, vão dizer que só queriam se arrumar pra o beija-flor. Thank you. Raiando o dia é o sol quem prevalece, desde a hora que amanhece até o novo entardecer. As borboletas, cores vivas revoando, são matizes adornando nossos rios a correr. Tudo se passa neste mundo deslumbrante, no tesouro verdejante que tem nome de sertão, onde o caboclo a cada estrela que aparece canta versos de uma prece que lhe sai do coração. Sertão, sertão, berço que me viu nascer. Sertão, sertão, cantarei até morrer. Como é que pode, ao ficarmos noivos, ela me jurava que eu era o homem que ela desejava, o tipo ideal pra se casar com ela. Frente aos convidados, me beijou na boca e me chamou de lindo. De felicidade fui dormir sorrindo e passei a noite sonhando com ela. E desilusão, no dia seguinte vi meu sonho morto. Quando alucinado eu a vi com outro, num carro vermelho vindo de um motel. Que bobo eu fui, para o casamento eu fazia planos. No momento em que outro estava amando a quem eu levaria em lua de dia seguinte vi meu sonho morto. Quando alucinado eu a vi com outro, num carro vermelho vindo de um motel. Que bobo eu fui, para o casamento eu fazia planos. No momento em que outro estava amando a quem eu levaria em lua de mel. Caipira Internacional, Rádio Antena Web, Canal 1. Os ouvintes são peças fundamentais para todas as rádios e por isso achamos importante dar voz a quem nos ouve. Semanalmente, Carlos Bonaparte apresenta Sala 5, um programa que junta a participação dos ouvintes com música variada. Faça uma dedicatória, deixe a sua mensagem. Faça-se ouvir na Sala 5, aos sábados, às 5 da manhã, no Canal 1. Thank you. segunda a sexta, 30 minutos de música portuguesa. Girassom. Das 8h30 às 9 da manhã, de segunda a sexta, no Canal 1. Las lunas, la de octubre es más hermosa, porque en ella se refleja la quietud de dos almas que han querido ser dichosas. A la luz de su plena juventud, corazón que ha sentido el calor de una linda mujer en las noches de octubre, corazón que ha sabido sufrir y ha sabido querer, desafiando el dolor. Hoy que empieza la vida tan solo al pensar que tu amor se descubre, el castigo de ayer que me diste tan cruel parece que murió. Si me voy, no perturbes jamás la risueña ilusión de mis sueños dorados. Si me voy, nunca pienses jamás que es con único fin de estar lejos de ti. Viviré con la eterna pasión que sentí desde el día en que te vi, desde el día en que soñé que serías para mí. Que tu silueta alumbró metiendo que fue tan bella. Volvamos a repetir de esa manera especial nuestra primera experiencia. Que no nos quede la duda, anoche en tu cama éramos tres, tú, yo y la luz. Próxima estação, Antena Web. Água que nasce na fonte, serena do mundo, e que abre um profundo grotão. Água que faz inocente, riachos deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Água que cai das pedras, no véu das cascatas, roubo de trovão. E depois dormem tranquilas no leito. Lagos, no leito dos lagos. Água dos igarapés, onde ara mãe d'água é misteriosa canção. Água que o sol evapora, pro céu vai embora, tira a nuvem de algodão. Curtas de águas da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. Gotas de águas da chuva, tão tristes são lágrimas na inundação. Águas que fazem